Mike, da Beijo no 3, encostado na linha de 5 e 20, né? Fora do Galeão. 125, 5 e 20, Galeão, tá livre o táxi à direita. Corrijo, táxi em frente, pátio 1 no Índia. Para o ponto de espera da 10, altímetro 1016, champanhe para a decolagem. Fechando aí, é 135 a base e a Índia reparte. 135, ok. Puxa, 6251 está autorizado a alinhar e decolado a 10, vento de 180 graus com 8 nós. Depois de fechar a 10, Galho Monte. Ok, Márcio Lune falando, gente. Puxa 6251, decolou os 36, chame o controle em 120.8, tenha uma, não, um bom voo e um bom dia. 208, muito obrigado, excelente dia. Salvador, cordial, bom dia, esse é o 6251. Canal 6251, contato radar, 3600 Dael. Podemos voar a posição ativa. Autorizada para o Dael. Dael, então, obrigado. Confirme, Bianca? Oscar Novembro e Juliette. Oscar Novembro e Juliette, prossiga. Acionado no 43. Autorizado o reboque até o portão 5, reporte ao terno. Oscar Novembro e Juliette. Perfeito. São 3-5 no 7, desce via para 2.000 pés, está livre LS, reporta estabilizada. Estabilizada, desce via para 2.000, está 3-5 no 7. O ajuste é 0 no meio. 0 no meio. É 251, chama Recife 251, alterna 3395. 251, 3395, obrigado, boa. Ano 3597, completa final 14-1895, bom pouso. Negaram, até daqui a pouco. Foi 187? 95. Obrigado. Foi, boa tarde. Bom dia, na 3597. Na 3597, bom dia, avistado. Reporte passando externo, contra enxecado. Passarei. No 7, litro pouso na 1-0, vento é 1-80 graus com 9 nós. Ele pouso na 1-0, sobre 5-0. Da 35 no 7, a pista possivelmente continua, permanece úmida, ok? Sim, é isso, 35 no 7. informa agora, chove e pista molhada, ok? É, 3507. Bom dia para você. Inicie no pátio 3, chama para ingresso no pátio principal. Alfa e Sul Hotel. Muito obrigado. Tá 3507 no solo aos 49, ao livrar à direita, táxi via Alfa e Juliette para o portão 4. Alfa Juliette, portão 4, tá 3507. céu, autorizado ingresso no pátio 1, reporte ao tempo, reboque. Rio 5973 identifica a chegada à Mar e desce até o 050. Sim, está livre de desvios o Rio 5973. dia. Autorização de reporte do pátio 3, posição 5, para o finger de número 6, pátio 1. Autorizado o reporte do pátio 3 até o portão meia dúzia do pátio principal, reporte. Ele escuta constante, mais 500. Será feito, graças. 5973, desce para 2000 pés, ajuste no 017, está livre LS, repórter estabilizado. Voo 961, bom dia. Está autorizado para o Galeão, nível de voo 360, pela Upper Zulu 10 até a posição ESMAP. Após segue conforme a rota do plano. Decola da cabeceira 10, primeira curva é à direita para o perfil da subida da EU Leda, transição Motiva. O transponder é 5502 e o controle em 120.8. Cotejo. Golo 961, correto o cotejamento, chame pronto para o pushback no portão 10. O Rio 5973, a transmissão está muito baixa, ok? Cheque o rádio e reporte passando externo. É, como recebe o 5973? Agora sim, alto e claro, confirme o trem checado. Baixar travado, senhor. Ok, autorizado pouso na 10, vento de 180 graus com 10 nós. O altímetro no 0, no 7, atento à pista molhada. Autorizado pouso, 17, atenção à pista molhada, Rio 5973. 5973 no solo aos 1-2, livrando à direita, taxi via Alfa e Kilo para o Pátio 3. Autorizado, gol no 961, chame para o táxi. O altímetro no 017. Autorizado, tudo reposto do pontão 62, tenha um bom dia. Mais tempo. Próximo dia, tá? Oito a bordo, 4 horas e 10 em Florianópolis. Está livre o táxi via pátio Uno Índia para o ponto de espera da 10. O altímetro permanece no 0 no 7, chame quando pronto para a decolagem. Uno 961 está autorizado a alinhar e decolar da 10, vento 160 graus com 8 nós. O 865 identifica a chegada bom, se desce até 4 mil pés, ajustando a 097. O Gol 961 decolou aos 22, chame o controle em 120 decimal 8, tenha um bom dia. 208, bom dia. Controle, bom dia, Gol 961. Gol 961, contato radar, 360, saída da EL. 360 da EL, 961. Pode voar direto da EL, 961? Da EL, autorizado. No 71, bom dia. Copia 360, Guarulhos. 31 autorizado para Guarulhos, nível de voo 360. Pela APRA Zulu 10 até Brigue, após APRA Zulu 16 até Belo Horizonte. Após segue conforme a rota do plano de voo. Decola da cabeceira 1-0, primeira curva terá à direita para o perfil da subida da Elmeda, transição Motiva. O transponder é o 5507, o controle 120.8, corrigido. Motiva é Mike, Oscar, Tango, Vitor Alfa. Motiva. Tá, 3171, no cortejo, por gentileza? Apenas confirmando, o destino é Guarulhos e na subida da Elmeda, transição Motiva. Em Motiva, intercepta Afro, Zulu 1-0, segue até Brinde e após conforme o plano, ok? Correto, chame pronto para o acionamento no portão 2, da 3171. Por quantas milhas o senhor é assistido de civil? 10 milhas. Qual está o termo de desvios do Gol no 865? Tocará, mais de novo. Após desvios, vou a pelo. Se eu acerto esse desvio, vai dar 3 milhas de Gol. Então depois a gente volta para pelo, então depois vê. Termo de desvio, se dará 3 milhas de Gol. Voo 759, identifica a chegada. Bom, se desça para 4 mil pés, eu ajusto no 096. Hoje, pelo está autorizado, voo 759, descendo para 4 mil.